quero mudar sua vida. Alguém que seja tudo aquilo que você queria. Que ela seja mulher forte e te faça feliz. Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis. Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto. Saber ir embora também é prova de amor. A nossa história fica, mas a gente acabou. Tomara que ele te leve pra viajar lá pra Torre Eiffel, onde você sonhou noivar. Que faça amor contigo no banco de trás do carro. Primeiro lugar na região. Santana do Acaraú, Ceará. 11:58. HB Móveis, tudo para o seu lar. HB Móveis, esse é o seu lugar. Os mais lindos móveis e eletrodomésticos com HB Móveis, sua casa é um sucesso. Tem qualidade total, atendimento sempre especial. Móveis e eletros é na HB. HB Móveis, na rua José Mariano 10, em Santana do Acaraú. Fone 3644-1469. Tudo para o seu lar. HB Móveis. Atenção você que sofre com doenças misteriosas, vícios dominantes de álcool ou drogas, problemas no amor, separação de casais, intrigas, inveja, olho grande, perseguições por alguém, fracasso no teu comércio ou nos teus negócios. Nada na sua vida vem dando certo. Tudo que você vai fazer dá errado. Procure imediatamente quem pode lhe ajudar. O mestre Cavalcante e a professora Ohana. Os mesmos são espíritas médiums e videntes e têm a capacidade de desvendar o teu caso e resolver o teu problema, seja ele qual for. Você que está com documentos de aposentadoria que não sai, venha imediatamente desvendar o seu mistério e se livrar de todos os males que tanto te faz sofrer. O vício vem tomando conta da tua casa, vem destruindo o teu lar, vem destruindo a tua família. Procure o mestre Cavalcante e a professora Ohana, que os mesmos têm a solução para o seu caso imediatamente. WhatsApp DDD 88 9 97 52 73 81. Repetindo, DDD 88 9 97 52 73 81. Mestre Cavalcante e professora Ohana, eles não prometem, eles realizam. Atenção Santana do Acaraú e toda a região norte. Seguro DPVAT, empréstimo para aposentado e pensionista do INSS, na rua João Arcanjo de Maria, número 535, vizinho ao Chaveiro Neto. WhatsApp 88 9 9913 6015. Metalúrgica Welder, fabricamos portões de ferros dos mais diversos modelos: colonial, estrelinha, chapa lisa, chapa articulada, lambril, portões para casa, garagem, ponto comercial, fazenda, varandas para seu apartamento e estrutura de ferro em geral. Estamos localizados na rua João Arcanjo de Maria, próximo à subida da ponte do rio Acaraú. Organização Welder Arcanjo. De segunda a sexta, às 16h, o melhor do forró do momento e forró das antigas, com Júlio César e o Conexão Forró. Musical FM. É só sucesso. Meio-dia e dois. Ligar canção, é importante que todos vocês façam esse. Mas deixa o africano entrar em você ou sair de você. Não aponte o dedo para Benazir Bhutto, seu puto, ele está de luto pela morte do pai. Não aponte o dedo para Benazir Bhutto, seu puto, ele está de luto pela morte do pai. Não aponte o dedo para Benazir. Não aponte o dedo para Benazir. Não aponte o dedo para Benazir. Esse dedo enriste, esse medo triste é você. Benazir resiste, o olho que existe é o que vê. Não aponte o dedo para Benazir Bhutto, seu puto, ela está de luto pela morte do pai. Não aponte o dedo para Benazir Bhutto, seu puto, ela está de luto pela morte do pai. Não aponte o dedo para Benazir. Não aponte o dedo para Benazir. Não aponte o dedo para Benazir. Esse dedo enriste, esse medo triste é você. Benazir resiste, o olho que existe é o que vê. Doce, doce amor, Charlie Brown, Charlie Brown, Carlinhos Brown, Carlinhos Brown, Simone sou, Simone sou, Simone sou, Simone sou. Não aponte o dedo para Benazir Bhutto, seu puto, ele está de luto pela morte do pai. Não aponte o dedo para Benazir. Não aponte.